Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar tem o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. No episódio anterior, Laura e Marquinho se encontraram para fazer um trabalho de física. Os dois tinham que fazer um disco de Newton. Marquinho levou o disco do Pink Floyd que tinha mostrado ao professor, por causa do prisma que tem na capa. A música foi tocando e Laura começou mais uma de suas viagens. Nossa, como é que eu vim parar aqui? Se você não sabe, como eu irei saber? Que mau humor, hein? Eu tava falando sozinha. Eu não sabia que tinha mais gente aqui. Eu sou a Laura, e você? Isaac Newton. Ah, você é o Newton! Pois não foi isso que eu acabei de dizer? Você é sempre assim, redundante? Só com os arrogantes. Posso sentar? Se eu disser que não, você vai embora? Não. Então você mesmo já respondeu sua pergunta. Pelo visto, você não tem muitos amigos, né? Realmente não tenho muitos amigos. Não tenho tempo pra isso. Me dedico à física, matemática, filosofia, astronomia. Tenho minhas pesquisas, meus experimentos. Não tenho tempo. É, deve ter sido bom pra você não ter tido muitos amigos. Porque realmente você pesquisou muita coisa. Mudou a forma como a gente vê o mundo. Como assim? Por que você fala de mim no passado? Ah, deixa pra lá. Você gosta de maçã? Por quê? Por estar sentada aqui embaixo de uma macieira? É. Nada especial. Apenas gosto dessa sombra e, eventualmente, como agora, ela nos fornece bons frutos. Você me deu uma ideia. Na verdade, uma vontade. Vontade de comer uma maçã. Fique à vontade. Apenas tome cuidado que a árvore está carregada. Eu quero essa aqui. Ai! Desculpa, Newton. Foi sem querer. Eu avisei para você tomar cuidado. Essa maçã poderia ter me machucado de verdade ao cair na minha cabeça. Poxa, eu já pedi desculpa. Mas você nunca fica quieta. Não consigo pensar com toda essa falação. Poxa, Newton, você tá me magoando falando assim. O que você tá pensando? Eu estava pensando por que a maçã caiu. Ah, mais uma vez, eu já pedi desculpa. Foi sem querer. Não, você não entendeu. Já está desculpada. Estou pensando por que ela caiu da árvore e por que a lua, por exemplo, não cai sobre nós. Por que ela nos mostra sempre a mesma face e nunca o outro lado? Uou, eu acho que a maçã fez estrago mesmo na sua cabeça. Que força é essa que faz com que a maçã caia no chão ou na minha cabeça e não saia em outra direção? Será que tem mesmo a ver com o fato da lua não cair? É sério, então? Talvez. Preciso voltar para minha sala de pesquisa. Posso ir junto? Mais uma vez, adianta eu dizer não? Não. Então vamos. Uau, quanto livro! Eu disse que tinha poucos amigos. Ah, mas dá pra ter amigos e ler bastante. Minha tia Clau, por exemplo, é uma cientista super inteligente, tem um monte de amigos, namorados. Sim, mas a minha entrega é para a ciência. Aqui está. Dizem que Galileu fez uma experiência na Torre de Pisa contestando a ideia de Aristóteles, que falava que a velocidade de queda de um corpo era proporcional ao seu peso. E o que era esse experimento? Galileu lançou dois objetos de diferentes massas, duas bolas ao mesmo tempo do alto da Torre de Pisa, e as bolas chegaram juntas ao chão. Ah, eu lembro dessa história da torre, mas falam que é uma lenda, que nem a da maçã na sua cabeça. Lenda porque não foi na sua, mas saiba que uma outra coisa, mais interessante, me une ao grande Galileu. Eu nasci no mesmo ano que ele morreu, em 1642. Nossa, que coincidência! Será que você herdou do Galileu toda essa inteligência? Você não pode me comparar ao Galileu. Estou longe de alcançar seus feitos e contribuições. Ah, deixa de ser modesto, Newton. Mas e aí, você acha que tem mesmo a ver com a história da maçã, os experimentos do Galileu? Com certeza, mas falta algo ainda para entender a Lua. Por que ela não cai? Talvez eu possa encontrar algo em Kepler e suas leis do movimento planetário. Isso não será tão simples assim. Nossa, você pesquisa bastante mesmo, né? Deve ser difícil sem internet e Wikipédia. Não conheço esses cientistas. É porque eles não são cientistas, não. Deixa pra lá. Quer que eu te ajude a procurar esses textos do Kepler? Prefiro que não mexa em nada. Não, deixa eu ajudar. Olha só, você tem um prisma aqui, que nem o da capa do CD do Marquinho. Sim, é um prisma. Com ele eu demonstrei que é possível decompormos a luz branca. É, eu sei. Eu até tô fazendo um trabalho sobre isso. Ah, é? Pois então tome cuidado. Achei. O quê? Mais uma vez? Não pedi pra não mexer e tomar cuidado? Poxa, desculpa, Newton. Não fui eu que inventou a força da gravidade. Força do quê? Nada não, deixa pra lá. Eu falei bobagem, desculpa. Laura, por favor, preciso ficar sozinho e pensar um pouco sobre tudo isso. São muitas informações, minha cabeça está fervilhando de ideias e de dúvidas. Claro, Newton. Mas será que antes você podia tirar uma dúvida muito simples? Não adianta dizer que não, não é? É, não adianta dizer que não. Sabe essa história do prisma e da refração da luz que se decompõe nas cores do arco-íris? Então, como é que se forma um arco-íris? Essa é simples. Da mesma forma que o prisma difrata a luz, as gotículas de água suspensas no ar fazem o mesmo, formando o arco-íris. E você sabe por quê? Porque a densidade da água é diferente da do ar, assim como acontece no prisma. Nossa, hein, Laura? Nunca vi você tão quieta por tanto tempo. Hã? O que você falou, Marquinho? Que nunca vi você tão quieta. Gostou mesmo do CD, hein? E ainda por cima me deixou fazendo tudo sozinho. Nem saiu aí de frente do computador. Nossa, Marquinho, desculpa, viajei mesmo nesse som. Fui longe. Bom, pelo menos a gente terminou o trabalho, né? Tá pronto? Vamos fazer um teste com o disco? Ai, eu queria ter feito isso antes de falar com o Newton. Hã? Como assim? Falado com o Newton? Deixa pra lá. Vamos aí? Preparada? Aí vai. Acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI UFSCar. Roteiro, Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Petzo. Produção, Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maitê Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog viagensdalaura.wordpress.com. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.